Salve, salve, coelhada! Estamos aí com o Decadente Sub 308 para falar dessa semana que foi bastante triste, né? Para nós, enquanto americanos, que além de ser uma semana sem vitórias, nós ainda perdemos o comandante que vinha nos dando esperanças até de Libertadores, né? Hoje o Jairo tirou até férias, ele ficou tão deprimido com a saída do Wagner Mancini que ele teve que se isolar numa praia deserta, né? Ouvi dizer que está, não sei se, acho que nas Maldivas, né? Se eu não me engano, gastando todo o dinheiro do AdSense que a gente recebe aqui no YouTube, né? Mas trouxemos um reforço de peso, Adolfo Parenzi, o quinto. Literalmente. Deu seu boa noite, Adolfo. Reforço de peso foi sacanagem. Literalmente um reforço de peso. Valeu pelo convite mais uma vez. Temos uma semana aí para a gente discutir, agitada, dentro de campo e nos bastidores. Espero trazer o peso necessário para o programa. E, para além disso, temos os outros dois culpados de sempre. Lucas de Leucas, deu seu boa noite. Boa noite. Só queria dizer que eu estou com saudades do Zárate. E o nosso integrante mais zaratista de todos, aquele que já foi zaratizado desde a primeira partida, Thales, já deu seu boa noite aí e emende com o resumo, né, dessas partidas. Então, boa noite, galera. É bom demais. Programa 308. Uma história cumprida já do Decadentes, um negócio muito interessante, muito legal. Vamos lá. Nós tivemos aí nessa semana dois jogos. Um na quarta-feira contra o Internacional e um ontem contra o Bahia. A gente vinha até o Internacional com uma sequência de invencibilidade bacana, um negócio muito legal. Mas aí pegamos o Inter que também vinha numa ascensão, que hoje ele perdeu para o Palmeiras, vinha numa ascensão muito grande, mas fomos desfalcados dos nossos jogadores, assim, não vou dizer que o Zárate, sim, nosso jogador mais importante, mas o Alê fez falta. O Alê não jogou devido à suspensão, que entrou no lugar dele foi o Valoura, que, na minha modesta opinião, não correspondeu muito, não. A gente esperava muito mais o Valoura pelos primeiros jogos que ele fez com a camisa do América e parece que, não sei, tem que esperar mais um pouquinho. Logo no começo, o América, com aquela postura do Wagner Mancini de mandar o time para frente, a gente fez um jogo muito equilibrado com o Inter no primeiro tempo, um jogo muito legal, mas, mais uma vez, a gente sofre da síndrome de ter jogadores sem espírito de Série A. O que, que isso quer dizer? Série A, cara, é brigada. Série A, ela é catimbada, ela é diferenciar homens de meninos, vamos dizer assim. Falta para o Internacional e o América simplesmente dá a bola para o Inter bater a falta, sendo que no normal é um jogador ficar na frente do jogador adversário para impedir o cara de bater a bola. No caso do América, a gente dá a bola para o cara, abre e deixa o cara bater rápido, e aí o camarada deles lá, numa felicidade muito grande, fez um bonito gol, sem culpa nenhuma do Cavicchioli, 1-0. Mas os deuses do futebol entendem que o América precisa ficar na Série A, e logo em seguida a gente empatou com o Ademir, que vem sendo o nosso principal jogador nessa Série A pela regularidade. É um cara que regula bem. Apesar de ontem não ter feito uma grande partida, mas mesmo assim ainda é o nosso cara mais perigoso. Empatamos logo em seguida e levamos um ótimo jogo. Primeiro tempo de jogo, assim, você não fala que é um time que vinha de uma, que subiu de uma Série B contra um Internacional que estava disputando uma Libertadores. Não, pelo contrário, eram dois times brigando o tempo inteiro pela vitória. Eu particularmente gostei muito do primeiro tempo do América contra o Inter. Aí no segundo tempo veio uma infelicidade do Cavicchioli, tem crédito pra cacete, que tá nos ajudando pra caramba nessa Série A, e saiu afoito, não era bola pra ele sair. Um bolo de jogadores ali, acabou que numa sorte do Inter, a bola bateu no jogador deles, 2-1, e nós sentimos esse gol. Nós só fomos reagir depois de uns 10, 15 minutos, nós fomos voltar para o jogo, vamos dizer assim, mas mesmo assim aí a gente cai num outro problema, que é não ter um banco de reserva de qualidade. As peças que entram não correspondem, são difícil, mas a gente foi para cima, a gente teve chance até de empatar o jogo, mas como a gente foi todo para cima, aí num contra-ataque deles, eles acabaram que mataram 3-1. Um resultado, um placar mais elástico, mas não condiz com o que foi realmente o jogo. Era o jogo ali de para empate. E aí vem a bomba da quinta-feira. O Grêmio, desesperado e sem treinador, que eles mandaram embora o Filipão, faz uma proposta por Inter. A gente não tem acesso aos valores reais, ninguém sabe. Uns falam que foi 700 mil de salário, já outros falam que não foi isso. Independente disso, deve ter sido pelo menos o dobro do que ele ganha no América, com um contrato até 2022 e com uma premiação. Alguns falam que é 5 milhões, mas tem. A gente não sabe ao certo qual que é essa premiação, mas deve ser uma premiação bem gorda que provavelmente não teria no América. Então, assim, financeiramente é um negócio sensacional para ele. Mas, pelo outro lado, a gente está falando de um treinador que luta, entre aspas, pela classe de treinadores ser tão descartável, vamos dizer assim, né? Perde três e é mandado embora. Só que tem o outro lado da moeda. Aumentou a cifra, eles vão embora, eles pulam e foda-se o outro time. Outra coisa interessante é que o Grêmio está indo aí para o seu quarto técnico no ano. Ou seja, a porra da lei lá de só dois técnicos não funciona no Brasil. Quer dizer, a lei existe, ela é boa a lei, mas o nosso jeitinho, né, o jeitinho brasileiro, faz com que a gente perca uma grande oportunidade de pelo menos tentar moralizar um pouquinho. Os próprios treinadores não fazem questão nenhuma de se ajudar, né? Esse negócio de virou agora moda ou comum acordo, né? Mas enfim, perdemos o Wagner Mancini, uma bomba. Ainda não sabemos quem vai ser o nosso técnico. Presidente, o Marcos Salum, que tem uma porrada de cargo lá na América, que eu nunca vou entender o que que ele é, mas eu acho que ele é o cara que manda. Deu uma entrevista, uma entrevista muito, muito clara, falando sobre essa questão do Wagner Mancini. E aí acabou que a gente foi para o jogo contra o Bahia ontem, mais um jogo com o público. Expectativa de melhorar o nosso público, que foi de 700 e poucas pessoas. Melhoramos, acho que foi 800, mas é uma vergonha. O torcedor do América tem que repensar aí, porque, bicho, nós estamos numa Série A, cara. Eu sei que há dificuldades, há protocolos, há uma série de coisas, mas, cara, o estádio é muito grande, dá para ir ficar isoladaço lá, sem estresse nenhum, sacou? Eu sei que há o problema da questão de imprimir voucher, imprimir ingresso, imprimir resultado. E eu mesmo não tenho impressora em casa. Você tem que pedir para outra pessoa imprimir para você. Eu sei que é meio. O América também não nos ajuda, mas a gente tem que correr atrás também, cara. 800 pessoas no jogo sábado à noite, eu acho meio pouco. Acho muito pouco. Mas, enfim, vida que segue. Fomos jogar com o Bahia, com o nosso auxiliar fixo, né, que é o Giacomini, acho que é esse mesmo nome do jovem. De grandes alterações na escalação, foi só a volta do Alê e o Juninho Valora voltando para o banco. Fabrício Daniel de 9, que para mim não deu certo. Não tá dando certo, Fabrício Daniel de 9. Ele tem o mesmo problema do Rodolfo, que é cair para as pontas, então a gente faz as jogadas e aí o camarada olha para cruzar na área, tá lá um Juninho da vida, caras baixos, caras que não tem cacoete de atacante. Mas nós fizemos um primeiro tempo bem xoxo com Bahia, que a gente está numa expectativa que, assim, se vencesse, a gente dava um gás aí que a gente está precisando chegar nesses 45 pontos para a gente ficar bem tranquilo. Acabou que, assim, primeiro tempo bem xoxo, segundo tempo um pouquinho mais movimentado, o América com mais chances, mas a gente, mais uma vez, dependendo do banco de reserva para mudar uma história de um jogo, já era. O tal do Nazário, de uma preguiça, e agora ele ainda tem um negócio com o cabelinho dele que fica mexendo para lá e para cá. O Rodolfo, que é o nosso craque da rede social, mas é um péssimo jogador. Então são peças que não mudam em nada o jogo, a gente fica dependendo sempre de uma jogada do Ademir, de um chute de fora da área do Azevedo ou do próprio Fabrício Daniel, enfim, a gente não tem um cara para colocar a bola para dentro da casinha, isso é foda. Bahia também não fez muita coisa para vencer o jogo, Bahia claramente veio para empatar. 0-0, ganhamos um ponto, mas perdemos dois por jogar dentro de casa com um time que está lá embaixo, um concorrente direto. Um jogo de 6 pontos, fizemos um. Uma semana que a gente tinha 9 pontos, vamos dizer assim, nós ganhamos apenas um. E sem técnico ainda, sem técnico ainda. E vamos que vamos, é isso. Bem, realmente é uma preocupação a inoperância nossa, ofensiva até, né, nesses jogos. Não fosse o Ademir, poderia ter sido até pior, né? Eu vou fazer uma pergunta para o doutor Adolfo. Sentimos falta do Ribamar, ou Adolfo? Olha, eu vou te contar uma coisa. No jogo contra o Bahia, eu acho que sentimos sim. Eu acho que se tivesse jogado Fabrício Daniel na esquerda, Ademir na direita e o Ribamar de atacante, a gente teria dado talvez um pouquinho mais de trabalho. O Ribamar, ele tecnicamente, ele não é um jogador brilhante. A gente já sabe disso, não precisamos ficar enaltecendo essa qualidade dele aqui. Mas ele é um cara voluntarioso, ele é um cara forte. Você viu o tamanho dos zagueiros do Bahia? Deu dó do Juninho na nossa defesa, marcando o zagueiro do Bahia durante dois escanteios lá, né? E o cara ganhou as duas cabeçadas em cima do Juninho. Os caras eram gigantes. O Ribamar é um cara forte, é um cara que puxa a jogada. No jogo anterior, não sei se vocês lembram, ele deu um pique enorme no lado esquerdo, fez um cruzamento muito bom. Ele é um atacante limitado tecnicamente, mas ele é um atacante que a turma gosta de falar, é um atacante de força. Eu acho que no jogo contra o Bahia, talvez sim, ele tenha feito um pouco de falta. Talvez pelo menos teria sido uma opção para a entrada no segundo tempo, ao invés do Rodolfo. Acho que ele teria talvez alguma. Com todas as limitações, né, gente? Não vou. Mas assim, eu acho que ele talvez tenha feito falta no na, na... É o centroavante. Na verdade, eu acho que ele talvez seja o único 9 que a gente tem mesmo. Tem o tal do Luiz Fernando, Luiz Eduardo, não sei nem o nome dele, porque eu não sei se ele existe. Se ele não existe, que eu nunca vi a cara do bicho. Que é Mas um, também não é parece que é nó. centroavante, não. Ele também não é, não? Pô, Não, é meia. É meia. então era só o Lohan, né? Que era É, acho que o 9. Krigor é Beleza. centroavante, né? É, o Krigo. Eu Krigo. não, o Ribamar. Tá O ali dentro Krigor nós já também, vimos né? também, que entre Krigor e Ribamar, eu prefiro o Ribamar. E entre Krigor e Rodolfo? Como É, o centroavante, eu Rodolfo, prefiro o acho. Krigo. Eu não sei, aí eu tenho do Krigo foi muito mal, cara. Ele fez um É. jogo, o primeiro jogo que ele entrou, ele deu até alguma Qual esperança jogo bom depois. que o Rodolfo fez, Adolfo, nos últimos, sei lá, Não, nas nos últimas últimos, 15 nenhum. Não, ele entrou bem Sacou? O contra o Inter. Palmeiras, né? Não, Palmeiras, É. ele fica, o lance do pênalti foi um Ah, resgate sim. dele. Desculpa, isso. É. Não vamos desmerecer, ele conseguiu classificar o pênalti, mas também falar que ele mudou, ele fez um pouco ali ciscado, um dos cruzamentos dele pegou na mão Mas em 15, 20 jogos, o cara fazer um jogo bom é muito pouco, né? Não, é pouco mesmo, não tenho dúvida. Pela É assim, minutagem que ele tem, é muito pouco. Cauê, Carlos Alberto são de lado também, não são? São de lado. Então a gente só tem mesmo é o Ribamar e vocês me dizendo aí que eu crigo, que eu não acho que ele é, mas tudo bem. Só esses caras de nove, bicho. Então, assim, eu acho que talvez no jogo contra o Bahia, o Ribamar poderia ter sido uma opção de segundo tempo, aí deslocando o Fabrício Daniel para a esquerda e deixando o Ademir na direita. Às vezes eles estão revezando, né? Estão trocando posições de vez em quando aí. Eu acho que aí seria talvez mais interessante. É, no jogo de ontem, o que eu vi claramente assim, que a bola, o Fabrício Daniel, ele não consegue segurar a bola. A bola, ele jogando de pivô, jogando de costa, não é a dele. A bola bate nele e volta. É uma merda isso. Diferente do Ribamar. O Ribamar pelo menos consegue segurar a bola ali. Se vai dar certo a jogada para frente, não sei. A maioria das vezes até não. Mas pelo menos ele tem essa qualidade que o Fabrício Daniel não tem. O Fabrício Daniel já mostrou que o negócio dele é do lado. É isso, ele tem o cacoete de 9, ele só não é tecnicamente brilhante. E o legal é que assim, o Lucas está realmente economizando a internet dele, bicho. É um barato isso, né? Esportes especializados hoje será sensacional. Gente, eu tô aqui só Admirando o comentário dos senhores, muito bem formulados aqui. Opa, então nós temos, não, então nós temos que refazer, rever essa porra aí, bicho. Esse programa TSC aí que você falou, não dá certo não, nego. Mas você acha que ligou a luz vermelha pra gente, ô Lucas? Por causa dessas essa última Eu acho. semana? Eu, não por causa da última. Assim, a última semana ajudou. É, mas, assim. A gente ficou 2 pontos atrás da nossa meta, né? Vamos colocar. Porque a derrota pro Inter fora de casa não é um absurdo, né? Não é um resultado que nos faz cair, né? Agora, o resultado contra o Bahia é um confronto direto. A gente, não, pelo menos, não perdemos pontos para eles e o nosso saldo contra o Bahia tá positivo, né? Que a gente. Ganhou um jogo e empatou outro. Então, não é esse resultado, não é o Bahia que nos fez, igual já teve, igual com 2018, que a gente perdeu os 2 jogos com o Paraná. Então, assim, não é o Bahia que vai nos fazer rebaixar. Mas, assim, a nossa tabela, ela aparenta estar mais confortável do que ela de fato está. Assim, não estou querendo garantir pontos para os times que estão atrás da gente, né? Mas a gente tem o Ceará com 2 jogos a menos. São Paulo e Bahia ainda com um jogo a menos, Santos com 2 jogos a menos, Grêmio com 2 jogos a menos, o Sport com um jogo a menos. Então, assim, a gente está em 12º, a gente estava em 11º. O Cuiabá, que está na nossa frente com um jogo a menos ainda, Atlético Goianiense ganhou hoje do Atlético com um jogo a menos. Então, nós estamos em 12º, mas os times lá embaixo se pegando, assim, a nossa classificação natural vai ser ali. Eu imagino que o jogo atrasado do São Paulo, ele vai jogar contra o Corinthians agora, né? Se o São Paulo empata, faz 32, empata com a gente número de pontos, e o Ceará ganhando um dos jogos que está atrasado passa a gente, então nosso resultado, nossa classificação natural ficaria por volta de 14º. Não que eu um sinal vermelho, mas é que a nossa briga é para não cair. O que complica um pouco, né? O que assim, a gente não pode, por mais que a gente tá próximo do nono, mas tá cheio de time com o jogo a menos, a gente tem que garantir primeiro a permanência, depois pensar em Sul-Americana e depois eventualmente buscar um G9, mas isso é muito distante da nossa realidade. Por mais, assim, é de duas posições, mas é distante pelo que a gente produz, porque que a gente tem condição de produzir até o final do campeonato. O que eu acho que complicou mais agora, mais do que o empate em si, é a continuidade do trabalho, né? Porque, assim, a saída do Wagner Mancini, além da gente ter reforçado um rival direto, né? Que o Grêmio hoje já conseguiu a primeira vitória ali, acaba que, por mais que o América tivesse, assim, não, acho que não tem nenhum técnico que o América contratasse que ia agradar toda a torcida, como foi com o Wagner Mancini, que assim, 95% da torcida, sei lá, gostou, não teria nenhum nome nesse sentido. E o América teria 4 possibilidades de técnico, né? Poderia ser um técnico totalmente aposta, tipo manter o Jacomini. Poderia ser um técnico com histórico recente de salvar time do rebaixamento. Tem uns técnicos que ficam conhecidos por ser esses técnicos de apagar incêndio, né? Um técnico estrangeiro ou um técnico já bem tarimbado, né? Acho que totalmente aposta, a diretoria já viu que não faria. Um técnico estrangeiro, tipo um BKSS da vida, eu não gostaria. Eu acho que pro tipo de campeonato que o cara vai ter agora, que são 2 meses, sem conhecer nada, um cara que não tem obrigação de conhecer o futebol brasileiro, chega um português, chega um argentino, eu acho muito difícil do cara conseguir implementar o futebol dele, conhecer todos os atletas, saber exatamente onde cada um joga e conseguir. Ainda mais que o Mancini levou o auxiliar dele, levou um preparador, então a gente tem uma comissão fixa, mas mesmo assim o trabalho fica meio turbulado. A gente ficaria entre um técnico tarimbado e um técnico com histórico recente de salvar times, né? Que é mais ou menos o que o Mancini tinha nesse, né, histórico recente. O técnico tarimbado que a gente tinha mais ou menos seria o Dorival, que não é lá também unanimidade, né? É um cara que talvez esteja fora da nossa realidade. Mas seria um cara que eu preferia do que o Barroca, né? Que estão especulando. E o Barroca, dentro das opções de técnicos ali que já tiveram histórico recente, ele teve um trabalho razoável ali no Atlético Goianiense, que ele entregou o Atlético Goianiense em 12º quando ele saiu, né? A demissão dele foi até razoavelmente surpresa, assim, eu não sei exatamente como é que estava o dia a dia, mas estava lá em 12º, 13º quando ele saiu, que eu acho que é o campeonato Atlético Goianiense mesmo. Teve um trabalho ok no Vitória, no Vitória não caiu. Ele teve um trabalho também de. Ele tentou salvar o Botafogo ano passado, mas eu acho que o Botafogo ano passado também não tinha muita salvação. E já teve um trabalho também de ter salvado o Botafogo numa outra oportunidade. Então, assim, Dentre as opções que tinha, não é o nome que mais me agrada, mas acho que a diretoria ficou meio sem solução, assim, de ter um nome. É isso que me preocupa. É como que vai chegar o Barroca. Vai chegar querendo revolucionar? Vai chegar querendo manter um pouquinho do Mancini e dar uma melhorada? É um cara que tem condição de fazer isso? Não sei. Então, coloco um ponto de interrogação gigante aqui no, no, na sequência da temporada. E esse, para mim, é mais do que o empate ontem. Eu acho que esse é o nosso principal. Eu não vou colocar sinal vermelho, mas no mínimo um sinal amarelo, né? Que é o que vai depender muito do trabalho do Barroca. E a gente está muito sem saber como que vai ser. Mas nessa decisão especificamente, diferente de quando foi manter o Drupski, diferente de quando foi contratar o Adilson Batista, diferente dessas situações, eu acho que não é uma decisão que a diretoria tinha muita alternativa. Assim. Não tem nenhum cara que, pô, podia trazer o cara e investir uma grana. Primeiro que a América não tem condição de fazer um puta do investimento. E mesmo que tivesse, quem que seria esse cara, né? Não tem muito, assim. Então Não. ficou meio sem alternativa, né? E isso que foi o que gerou mais tristeza com a saída do Mancini, né? O treinador de Série A é uma pobreza ultimamente. Você tem ali uns 15 e só. E só. E quando saiu o Lisca, a diretoria, pô, vou pegar um cara de Série A. Então, Wagner Mancini, tinha salvo o Corinthians recentemente, tinha salvo o próprio, acho que Atlético Paranaense, né, recentemente, ou Goianiense mesmo, não lembro, acho que é o Paranaense, que fez um trabalho. Então, assim, é um cara que tinha um histórico de recuperação do elenco, tinha um histórico de construção ali, de um trabalho de um time que tá com mais dificuldade e tal, e um cara tarimbado de Série A. Pum, foi lá e buscou. Não tem esse cara. Infelizmente, assim, eu não vejo um nome que seria unanimidade. Eu falei, talvez o meu nome preferido, se contratasse, pô, a diretoria tá empenhada. Talvez fosse o Dorival. Mas, assim, também não é um cara que se trouxesse e eu falasse, ah, agora esse cara vai nos salvar. Também não é o caso. Então, ficamos meio sem alternativa, assim, e isso que me preocupa mais. Como que chega o Barroca? E outro ponto importante aí, Lucas, completando o que você está falando, é que o América não tem um viés de pegar treinador empregado, né, cara? Isso aí tem seu lado muito positivo, muito nobre, mas, por outro lado, fecha muito as opções, né, cara? Então, você só tem que pensar nos caras que estão fora do mercado, quer dizer, que estão desempregados, né? Eu acho também que o América também não tem muita condição de pagar multa, né? Tipo assim, uma multinha de 300 mil reais, que um outro, um 500 mil reais, que um time vem cá e busca. O América não tem muito assim, essa condição de investir, por exemplo, Não. né? 500 mil reais para pagar a multa de um cara. Vamos supor, algumas pessoas falaram do Luxemburgo. O América vai e paga 500 pau na multa do Luxemburgo, mais 200 mil de salário pro cara. Tipo assim, só nessa brincadeira aí, 200 mil de outubro, novembro, dezembro. 600 mil, mas aqui 1 milhão e 100. A América não tem essa grana do nada para investir em outubro, né? Pelo contrário, a gente fez um empréstimo para pagar as contas até novembro. Então também a gente está na tampa. Então, assim, não é como se a gente tivesse com dinheiro sobrando, né? Eu concordo que a gente deveria investir, mas, assim, se fizesse isso, a América também não teria grana para pagar a multa, né? Não investir no Luxemburgo, né, cara? Um cara em final de carreira, um cara que é treinador hoje de Série B, não dá, cara. Não dá, sacou? Não dá. Assim, eu dei um Eu exemplo, acho né? que o nome. Não, o nome do Luxemburgo foi muito ventilado aí nos grupos de WhatsApp e tal, nessas coisas todas, nas redes sociais, muito naquela de vingança, né? Ah, vamos tirar do cabuloso o treinador deles. Sacou? Como se adiantasse alguma coisa? Cabuloso já acabou, gente. Mas uma curiosidade, Thales, se dependesse de você, quem seria o treinador do América? Quem você contrataria nesse momento? Cara, difícil pra caralho, velho. Difícil pra caralho. Sendo muito sincero com você, eu nem lembrava desse Barroca. Sendo mais sincero com você, eu não me lembro dos trabalhos dele nesses times aí, porque são times que eu não acompanho, cara. Infelizmente, mesmo eu tendo um curso de jornalismo e tal, sendo um PhD nesse trem aí, eu só acompanho a América, cara. É uma merda essa porra. Aí é foda, cara. Geralmente eu brinco nos grupos aí acho que foi ano passado que eu brinquei do Brusque, que eu acompanhava. Eu acompanhava bosta nenhuma, cara. Nem sei quem que joga no Brusque. Então eu não acompanho esses caras, cara. Então é mais por nome. Assim, eu queria o Dorival, eu tô com o Lucas nessa, Dorival. Mas eu li também que o Dorival estava com problemas de saúde. Eu nem sei se ele está apto a treinar um time. Sacou? Então, assim, não sei, cara, de coração, torcer para esse Barroca aí dar certo. Porque o Barroca precisa de ganhar quatro jogos, cara. Quatro jogos em 12. Acabou. Não tem muito coré-coré. E até, então, um ponto interessante, né? Eu também eu iria no Dorival. Eu acho que ele seria a opção que mais se manteria no estilo de pensamento, igual foi para trazer o Mancini. Só que o Dorival, assim, ele é um treinador que não estava embaixo no mercado. Ele fez os últimos trabalhos dele foram bons. E ele está desempregado tem bastante tempo. Então, o fato de não ter sumido nada esse ano, e é certeza que outros clubes procuraram. Pode ser porque ele não queira, por motivo de saúde, pode ser que ele não queira, às vezes ele está estudando, tirou o ano para descansar, para curtir a vida ou qualquer outra coisa. Porque o trabalho técnico também tem é bastante desgastante de rotina, né? Então, talvez ele não quisesse. Talvez a diretoria pode ter chegado no Dorival e falou assim, não quero, esse ano eu não vou trabalhar mais e acabou. É uma opção do cara também. Então, não dá, eu só não culpo tanto, porque a gente não dá para saber qual que é, e se seja o Grêmio, possivelmente tentou, o São Paulo, possivelmente já tentou, diversos desses clubes que trocaram de treinador na reta final da temporada, né, possivelmente tentaram ele também e não levaram, né. Então, eu até dei uma pesquisada. É porque, tipo assim, eu pensei, pô, nesses que você falou, o São Paulo, ele não foi nem especulado, na verdade. Não chegaram a falar o nome dele, pelo menos não na imprensa, né? E eu cheguei a dar uma pesquisada assim pra ver, pô, por onde anda o Dorival, né? O último trabalho dele foi em agosto de 2020, e antes disso ele tinha trabalhado no Flamengo em 2018. Então, assim, realmente ele nem tá pegando tanto nos jogos tão frequentes. Se você diz 2018 pra cá, ou seja, nos últimos 3 anos. Ele treinou o Flamengo por 12 jogos e o Atlético Paranaense por 10 jogos. Então foram 22 jogos em 3 anos. Obviamente, né? Ele não é jogador, não tem... Ele não treinou o Santos nesse meio tempo aí, não? O Santos foi antes, pelo que eu tô vendo aqui, né? Ficou do antes Santos... de 2018? 2015 a 2017. E ficou lá 2 anos, né? Mas enfim, se a galera tá divulgando tanto esse barroco, aí acabou, cara. É igual quando o Wagner Mancini... foi especulado pelo Grêmio, rapidinho, isso é uma porrada de notícia, já era, cara. Então, o nosso técnico é o Barroca, sem coré-coré. E a gente tava até, eu até cheguei a falar, a gente, cheguei até a falar com você hoje de manhã, né, Thales, falando assim, dos nomes disponíveis aí, eu acho que o nome mais, assim, falaram primeiro do Pintado, né, aí o Pintado eu acho pior do que o Barroca, na minha opinião. Mas, dos nomes disponíveis, eu acho que o mais, vamos colocar assim, o que a gente mais pode esperar é o Barroca mesmo, acho que não tinha muito para onde correr, não. O Pintado, os jogos que eu vi da Chapecoense, acho que todos que eu vi, a Chapecoense perdeu, acho que contra a Cachorrada a Chapecoense empatou. Foi? Foi. O Pintado tem uma vantagem, o time da Chapecoense não joga tão para trás, não, joga para frente, mas a Chapecoense cai no mesmo problema que a gente, eles são péssimos para finalizar. Péssimos. Tanto é que um jogador que até passou aqui no América, acho que é Mike que ele chama, que é um ponta deles, que joga na mesma do Ademir, ele vive saindo aí, cara, nessas seleções da rodada aí, sacou? E o time tá só tomando ferro, então, sei lá. Ele tem essa questão, ele joga mais pra frente, pediu Juventude do ano passado, também era o time que fazia gol pra cacete, mas tomava também muito gol, né? O medo seria se ele não chegasse aqui, não ia desarrumar, a única coisa que a gente tem que funciona mais ou menos que é a defesa, né? E aí podia ser mais prejudicial do que... E olha que fazer uma defesa funcionar com o Ricardo Silva não é fácil, não, bicho. É Ricardo Silva e Bauman, a defesa tá funcionando. Bauman tá jogando bola demais. Mas o Ricardo Silva dá um medo. O Bauman, pra nossa sorte, ele se recuperou, bicho, que ele tá assim... Ninguém sente saudade de Messias. Quer dizer, óbvio que a gente sente saudade de Messias, porque a gente queria ver Messias e Bauman na zaga. Mas o Bauman tá fazendo uma Série A de tirar o chapéu, bicho, um baita zagueiro. E o Ricardo Silva pelas limitações dele, pelo que a gente achou que ele ia dar pra gente, ele tá ok, ele não tá... O Ricardo Silva parece, às vezes, aquele jogador ruim de pelada, que só vai pra zaga porque ele é ruim. Aí ele acerta umas 2 ou 3, mas quando ele precisa de dar um toque diferente, precisa de sair, qualquer coisinha que foge do padrão, ele consegue. Não é ele de jeito nenhum. Até por isso o Lucas Calco tá jogando, né? Pra ser a válvula de escape. E só, doutor, você tem alguma coisa a contribuir com essa questão dos treinadores também? Eu assino embaixo do que o Lucas falou, cara. Assim, minha escolha seria... Você também, Thales. Você complementou depois. Eu vou deixar você para falar depois, daqui a pouquinho, o que você falou também, que eu acho que é importante. Mas o. Teremos. Falando isso, as perguntas retardadas, perguntas idiotas nós Idiota. Teremos hoje? Não sei, se, não sei se o quadro foi aprovado. Tem que fazer uma vinheta. Tem que... Aqui. Isso, virou estrela, virou estrela. Puta. Tô brincando. Existe aqui, estrela cadente. Você é uma estrela carente. Eu sou uma estrela carente, isso aí. Uma piada bosta. Deixa eu contar para vocês aqui. É, dentre os disponíveis, eu também escolheria o Dorival. Eu acho que ele tem um perfil parecido com o do Mancini. Então talvez não fizesse grandes mudanças e seguiria aí bem, né? Mas o Mancini foi uma pena, estava fazendo um bom trabalho. Imagino que ele deveria ter uma cláusula também, liberando para um clube grande, aquelas coisas, né? Eu acho que isso deve acontecer, né? Ele foi um filho da puta, né? Ele foi um filho da puta. Não, ele foi um filho da puta pelo momento que ele saiu, né? Ele saiu no finalzinho, fazendo um trabalho bom para garantir a gente, né? É, como o Lucas falou aí, nós estamos, e o Thales também, estamos numa posição meio mentirosa, assim como o Felipe também comentou. Por quê? Porque tem todo mundo atrás da gente tem jogo a menos. Eu não acho que isso é uma posição mentirosa, não, cara. De coração, não acho. Um pouco. Porque o jogo é jogado, né? Lambaria é pescado. Os caras não jogaram. Sem dúvida. Mas a gente, se tivesse, talvez, estaríamos no 14º, 15º. Talvez, né? E bem, na minha opinião, muito bem, para poder seguir aí, distanciando do que tá mais abaixo da gente. Então isso também dificulta um pouco a gente enxergar. Mas é bom, no momento nós estamos lá em 12º. É isso que interessa, é isso que pesa na cabeça dos outros, é isso que pressiona os que têm jogos a menos que a gente. Porque o América está na frente. O nosso cavalinho está em 12º, né, Adolfo? Exatamente. Então pressiona os outros, aí surgem os erros, né? Mas assim, para mim o Mancini já estava sabendo lá na coletiva do jogo com o Inter, o jeito que ele respondeu, falou, o pessoal está olhando aqui para mim. Já estava tudo meio encaminhado. O momento foi muito ruim, né? E vou usar uma frase aqui do Alan Reggiani, que colocou no grupo do Decadentes WhatsApp, sobre o Barroca. Tá, é o que tem. O único ponto que eu realmente acho que o Mancini pisou na bola, porque ele foi um dos treinadores que encabeçou de colocar essa tal regra da troca, limite de troca de clubes, né? Justamente para dar mais estabilidade aos trabalhos. Regra para inglês mesmo... ver, né? Como o Thales já comentou aí, quer dizer, os caras combinam aí... de comum acordo, aí comum acordo não conta. Pô, não... Então, assim, eu até falo, não culpo, até porque igual na minha experiência profissional, eu já troquei de emprego, porque outra empresa pagava mais, oferecia melhores condições de trabalho, então, tipo assim, isso é normal. Mas sua empresa antiga não estava na zona de rebaixamento, Felipe. Não, e a questão é que eu também nunca troquei, assim, eu nunca falei assim, não. Pô, tem que dar, né? Tem que aumentar essa multa. Felipe, eu acho um erro colossal. Nós quatro aqui que temos nossas profissões, nos compararmos com o mundo de futebol, cara. É outra lógica, é outra situação. Não dá para comparar, sacou? Não dá. Até porque se você ganha R$ 2.000. Uma empresa te oferece R$ 6.000, você vai para ela. Essa empresa não vai te mandar embora em duas, três semanas. E no futebol isso acontece. Sacou? Então. Esse cara tá tranquilo, porque ele sabe que ele vai. Ele tá fazendo poupança. Técnico de futebol, como você fez a figurinha, tudo puta. Porque tá fazendo a poupança deles. Estão fazendo a poupança deles, que eles vão cobrar isso tudo lá na frente. Esse dinheiro eles vão receber lá na frente. Em negociação, vai negociar 50% a menos, em 29 mil parcelas de 300 mil. Imagina de cada time os caras recebendo 300 mil. Isso é aposentadoria dos caras, só. Então é uma demagogia absurda esse negócio de técnico. Eu não vou, quero que o técnico se exploda, tem que mandar embora mesmo. É ruim, manda embora. Perdeu, manda embora. O que esses caras estão fazendo a vida deles aí? Assim, mas também entendo, igual o Felipe falou, o cara recebeu uma proposta muito melhor, foi para outra proposta. Né? Fazer o quê? E, bem, vou só dar uma passada em alguns comentários, né? Infelizmente acumulou tanto, hoje o chat está frenético, né? O Júlio César Reis, né, veio bater o ponto dele aqui. A maior fã que o Thales tem é a Mercione, dando boa noite, querendo o nosso copo, né? Que o Jairo, quando voltar de férias, vai articular isso aí. E bem, já sobre copo, graça, né? Sobre copo, eu gostaria apenas de começar a comentar que apareceu um certo copo, mais um copo Stanley gravado aí há instantes na tela. Na verdade, Adolfo, nós quatro temos copos Stanley. Mas o único que é uma puta e mostra o copo Stanley sem pudor nenhum sou eu, cara. Eu fico indignado de ter descoberto essa porra desse copo só esse ano, cara. Porque o copo é sensacional. Bem, aí o Matheus José dizendo que o Eduardo Barroca é o Ribamar, que a América tá pensando pequeno. O Maurício falando que esse programa está... Ele é o Rodolfo, na verdade. Ele é gordo com o Rodolfo. É, agora, se a gente tiver esperança de que o Rodolfo um dia emagrecer com um treinador daquele tamanho, não vai conseguir falar pro cara deixar de comer, né? Mas o Boechat dando boa noite, o Miller Melo rindo também do nosso ataque, né, das opções, Antônio Pinto com boa noite, o Celino Reis também, falando que tá acompanhando de Buritizeiro do Norte, não sei onde fica, mas... Buritizeiro. Norte de Minas, é, bebê? Minas, né? É. Onde o norte de Minas? Pô, eu acho que não deve ter. Onde que é o norte de Minas, Felipe? Onde é o norte de Minas? Não, o norte de Minas, porra. Norte de Minas, porra. Não, eu sei, mas não sei se devem ter tantos buritizeiros pra ter o do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro. Acho que buritizeiro é só. Mas você tá fazendo bem o papel de apresentador idiota. Tá de parabéns. Mano, a gente tenta. Daqui a pouco essa turma tá... A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais tranquilo quanto algumas coisas. Eu não apelo com brincadeira, eu tenho 43 anos, já sou pai, eu levo a vida. E os caras levam os negócios muito pro lado pessoal. Então a gente tem que se podar aqui para não gerar intrigas. Mas é foda, cara. Foda. Segue o jogo aí, senão eu falo bobagem aqui nessa porra aqui. Júlio também comentando, né, que teremos que ter ganho, né, do tropeço, que agora temos que depender de resultados de outros times. O Celino justificando que o horário do jogo realmente atrapalhou. Eu particularmente acho bem ruim esse horário que a gente teve mesmo de sábado às 9, é difícil, né, ainda mais para quem tem esses compromissos de família. E teremos de novo, né? É. O pessoal que o Fabrício perguntou sobre o técnico, especulou um pouquinho, parece que é o Barroca mesmo, né? O Zé Alves Aguiar falando que nós temos um departamento de futebol frouxo, tinha que colocar multa nesses contratos. O problema é que a gente não consegue, porque a multa tem que ser para os dois lados, né? A gente fica com medo de ter que pagar uma multa muito grande aqui, e aí acaba ficando fácil para sair também. Ele também é pró Dorival Júnior. Inclusive, sobre isso, assim, tem discussões, né? Assim, se a gente confiar... Inclusive, a declaração do Salum, no meu entendimento, foi muito boa. Na declaração dele, supostamente, teve multa, né? O que ele falou foi, entraram em contato, quiseram perguntar como é que faz, eu falei, segue os trâmites normal, paga a multa e vai. Então, falou que tem multa, né? Agora, se a multa é alta, baixa, enfim, isso aí é negociado, mas, ao que tudo indica, tinha uma multinha, sim. O Lucas BM, né, falando que o América não deu esperança de vitória antes, é com muita baixa, realmente foi um jogo bem baixo mesmo. O Alex Denner duvidando do Barroca, né, falando que até o Giva seria melhor. Certas dúvidas, né, o Zé Alves cobrando um pouco a base. E Zé Ostak dando boa noite também, falando que não tem nada perdido, né, a gente vai na frente. Não, de forma alguma, cara. Não, isso não é o ponto, não. O Luiz Franzoni falando que eu concordo com você. Tem uma coisa, os jogos que, né, a maioria dos times são Libertadores, então vai realmente, talvez eles não vão ganhar. Futebol é jogado, realmente tem essa questão, né? E só uma pergunta agora do Marcelo Calçolari, que eu deixei por último, só achar ela aqui. Que ele... Não. Um pouco mais atrás. Perdi, achei. Falar um pouquinho disso, né? Porque ele tá comentando aqui, uma das participações dele, falando se o Lucas Cal estaria voltando a seu rendimento normal, uma vez que ontem ele foi um bocado abaixo, né? Perguntaram pro comentador. Ah, as três últimas partes dele foram uma bosta, né? E assim, vendo como opinião, até em partidas em que ele chegou a dar assistências, por exemplo, contra o Flamengo e outros jogos, ele chegou a errar bastante também. Os erros dele não surtiram, não deram problema, não saíram gols para o adversário. Você até brincou que ele é um cara de sorte, né? É, e aí acabou que no final ele conseguiu dar uma assistência, fazer alguma coisa. Então isso estava ajudando. Agora parou, alguns erros surtiram gols e ele não está acertando mais. E aí você pega em termos estatísticos, o aproveitamento dele de passe é baixo. Ele, para ser o cara da saída de bola, então o aproveitamento de passe dele é 79%. No jogo de ontem, contra o Bahia, o problema dele foi de 73%. Para um cara que dá a nossa saída de bola, é um pouco complicado, né? Porque é um cara que tá errando bastante, né? Então, respeito de vocês, vocês acham que o caos se justifica ainda? Ou vocês pensariam em outras opções ali pro meio de campo? Eu acho que ele nunca foi... Desculpa, vai, Lucas. Não, vai, pode falar, Adolfo. Porque ele tinha perguntado para você antes, mas como você ficou em silêncio, eu entrei aqui, mas... Palavra toda sua. Não. Só acho que a gente só achou que ele tinha se transformado numa solução maravilhosa, né? Para mim, ele tá igualzinho em todos os jogos. Alguns ele acerta um passe bacana, né? Dá umas saídas de bola erradas, faz uma marcação ou outra ali, um desarme. Para mim, ele nem piorou nem melhorou. Ele tá mantendo uma regularidade aí de um jogador que tem altos e baixos dentro da partida. Eu acho que a questão que a gente até já falou aqui em alguns programas, quando o Lucas Cal entrou na volância ali, ele entrou bem, então você, pô, não vou cornetar o cara que tá bem, mas não justifica para mim ele ter tido essa oportunidade de titular tanto tempo antes do Zé Ricardo, né? E eu acho que agora ele tá abrindo pro Zé Ricardo entrar de novo, assim. Eu preferia que o Zé Ricardo fosse mais testado, eu não acho que o Zé Ricardo fez partidas tenebrosas, assim, pra ficar no banco tanto tempo, e principalmente ficar no banco tanto tempo pra um cara que não é um cara da função na teoria, né? O Lucas Cal é zagueiro. Ele ficou machucado, voltou agora a ser relacionado e tudo, beleza, né? Mas eu acho que é uma posição que, assim, Lucas Cal estando mal, começando mal, é um cara que a gente teria alguém pra repor a altura, talvez até melhor, na minha opinião, que é o Zé Ricardo. Zé Ricardo, que inclusive entrou, né? Eu testaria Lucas Cal e Zé Ricardo e sacaria o Juninho do time. Mas eu acho que nenhum dos dois faz a função do Juninho, né? Eu acho que qual é a função do Juninho? O Juninho é um cara que sai muito, ele aparece muito lá na frente. O Zé Ricardo não faz isso. Muito qual é o aproveitamento dele lá na frente? Não, Otávio, mas assim, a gente pode discutir, por exemplo, eu acho que o Juninho é muito ruim fazendo essa função, então vamos colocar o Sabino. Pra mim também não adianta, assim, a não ser que o time mude. A questão é que arruma outra... Eu acho também que o Juninho não tem futebol pra Série A. Só que precisaria de ter algum jogador no elenco, e talvez um Bruno Nazário da vida se propôs assim, um pouquinho mais voluntarioso na marcação. Talvez, se fosse um cara mais leve, o próprio Giovani, que é um cara que tem essa partida pro ataque, finaliza lá de perto. Pô, o Juninho mesmo, né? No jogo contra o Juventude ele fez um gol, e no jogo contra o Bahia ele roubou uma bola, saiu pela esquerda e cruzou na cabeça do, acho que foi do Ademir, um lance. Então, uma vez ou outra, ele faz esse tipo de jogada, que não é um tipo de jogada que nem o Zé Ricardo nem o Cal fazem. Eu acho que o Juninho não deveria ser titular no América. Eu acho que o Juninho não tem bola para a Série A. Só que eu teria que arrumar uma outra pessoa para fazer essa função dele. Colocar o Zé Ricardo, eu acho que a gente ia queimar o Zé Ricardo. Porque não seria a dele fazer isso, né? Só um adendo, que eu ainda acho que se fossem para jogar com dois volantes de contenção, eu jogaria com Sabino e Zé Ricardo. O Caio, eu acho que ele é uma opção ali. Eu colocaria como a primeira opção para a zaga, para não correr risco de colocar o Anderson se precisar. Porque a questão, o aproveitamento dele de passe é muito baixo. E aí, acho que a torcida tem aquela birra. Não falando, tem até um comentário aqui que diz que o Zé Ricardo ele erra também muita saída de bola. O Zé Ricardo tem um aproveitamento de passe. Nessa última parte, o aproveitamento dele foi de 91%. A média dele no campeonato é de 89%. De passe aproveitados. Isso é muito, isso é mais de 10% a mais do que o Lucas Cal. Então, tipo assim, não é que ele erra até bem menos, ele erra pouco. Ele ficou muito marcado por aquelas vezes que ele tentava virar, que ele pegava e tentava fazer aquele pivô, né, aquela virada de bola e ele perdia. aquilo marcou ele muito no começo, e isso ele parou de fazer. Ele já não tá, ele não perde mais bola, assim, pelo menos no, nos últimos jogos, ele, nesses últimos meses, ele não estava perdendo esse tipo de bola mais. Eu até acho, Felipe, que ele ficou mais marcado pelos erros em clássicos. Também, exato, é. Contra o Atlético. Os erros, em clássico marcavam muito, mas é, um jogo ou outro, principalmente quando ele subiu, ele vira e mexe errava. E o pior daí é que ele não tem, além disso, ele não tem aquela sorte. Sempre que ele errava uma dessa, o time ia lá e fazia o gol. Então, tipo assim, você fica muito mais marcado quando tem essa parte, né? Então, ele ficou muito por isso, mas assim, no, né, na reta final de trabalho do Lisca, final da Série B do ano passado e esse ano, quando ele jogou, ele não estava tendo esse tipo de erro. E a saída de bola dele, querendo ou não, é mais qualificada que a do Lucas Calma. E para além dele ser mais rápido, né? Então, para um jogador que tem recomposição, você quer fazer pressão lá na frente e conseguir recompor, ele faz isso melhor, porque ele é um jogador mais rápido que o Cal, que não é. Ele é rápido para um zagueiro, mas ser rápido para um zagueiro não é tanta coisa, né? Então, eu acho que, dependendo de quem assumir o clube, eu acho que essa é uma mudança até um pouco natural, né? Eu acho até que se for o Barroca mesmo, que é conhecido ali mais por ser um cara que arma bem defensivamente o time, se for para fazer um tipo de mudança tática, eu acredito que essa seria uma daqueles futebolistas fazer. Colocar ou o Zé Ricardo com o Cal mesmo, mantendo o Cal titular, ou ele promovendo ali o Sabino, mas assim, a gente pode esperar que eventualmente isso pode acontecer, de vir um volantinho a mais no time aí, porque o Barroca... inclusive, eu acho que uma das, se eu não me engano, foi no Botafogo, não lembro bem, na primeira passagem, que um dos motivos que ele era meio criticado é que o time não joga muito pra frente e tal, que o Botafogo não tinha a menor condição de fazer uma coisa muito diferente. Mas a gente pode esperar que eventualmente pode acontecer aí, surgir um volantinho a mais no time aí. Não acho que seria... Sendo ele, né? Vamos ver o que ele vai fazer, né? Mas eu acho que a volta do Zé Ricardo... Ainda não entendi por quê. O que se justificava com o Mancini, que foi por conta de saída de bola, que eu acho que não pega, porque as estatísticas não justificam. Talvez seria para ganhar altura, não. O Mancini preocupava com bola parada, e aí sim. O Cal deve ter mais... Deve ser uns 10 centímetros mais alto que o Zé Ricardo, se não um pouquinho mais, né? O Zé Ricardo não é exatamente um jogador alto, isso às vezes faz diferença, né? Tem gente que gosta de aumentar o tamanho do time para a bola parada, né? Mas tem que, só finalizando o assunto Cal, a mentira que o Mancini fez, a gente pode não concordar, pode achar que o Zé Ricardo é melhor, o caramba 4. Mas nós saímos de um time que, para grande parte da torcida, a gente já estava rebaixado, para um time que chegou até a brigar com uma Libertadores. Então, não é de todo errado essa entrada do Cal, não. Ele fez o dele, ele queria aquilo, ele fez dar certo o que ele queria. Então, tipo assim, pelo menos é aquela história, né? Vamos pôr assim, não era igual o Lisca, que insistia com o Anderson na zaga, com o Rodolfo como comando de ataque, e o time não rendia, e ele bancava e o time não rendia. É diferente. O que ele resolveu insistir, ele fez dar certo, né? Então, o mérito dele total. Não é exatamente o que eu faria, mas ele conseguiu fazer dar certo do jeito que ele queria, do jeito que ele pensava, né? Então ele tem muito mérito com isso, né? Não só deu mais consistência defensiva, mas o time passou a ser um time que finalizava muito mais vezes, né? Sim, finalizava muito mais vezes. É o meu maior medo, na verdade, com a vinda de um novo treinador. Porque essa é a coisa, a parte mais difícil do futebol é você conseguir fazer com que o seu time crie jogadas, né? E o Wagner Mancini, queira ou não, ele conseguia fazer com que o nosso time, apesar das limitações, e vale lembrar assim, tudo bem que quando tinha os Zardes ajudava, que você tem um cara inteligente consegue pensar o jogo. Mas só pensar que a gente continua finalizando bem. Primeiro tempo a gente finalizou mais que o Inter. E a gente já não tinha os Zardes. Com os cabeças de barco que a gente tem no meio de campo, Felipe Azevedo, Juninho, Alê... A gente consegue criar situações de gol hoje, né? Então isso é interessante, né? É legal salientar isso. E é um medo que a gente tem de, às vezes, de um treinador que peque nisso, né? Que era um. Então, o problema que a gente teve com o Anderson, que a gente não finalizava muito no gol, a gente era mais preciso, mas finalizava pouco. Com o Adilson Batista, a gente praticamente não finalizava gol. gente tem históricos, até o próprio Felipe Conceição, a gente não conseguia finalizar, a gente fazia muito gol de bola parada, porque a gente não finalizava, né? Então, é um medo, né? Vamos ver se for o Barroca mesmo, ou se houver uma mudança, quem seja o contratado, que consiga manter esse aproveitamento, né? E uma última parte para falar desses últimos jogos, né? É que apesar de muita inoperância, a gente manteve as entradas de Rodolfo no segundo tempo. É, Léo Passos voltou a figurar no banco. E o Bruno Nazário também entrando muito mal, mas entrando. E tem ficado nisso. A gente tem mantido esses jogadores de ataque. A gente sabe mais ou menos o que esperar deles, que não é muita coisa. Vocês acham que... engraçado, Felipe, só concluindo esse raciocínio, é que alguns jogadores somem. É, o Isaac sumiu, o próprio Giovani sumiu, são caras que simplesmente somem, você não vê mais os caras entrando. O Lucas sumiu. É, e pior, né? Nessa questão que eu acho pior, o Carlos Alberto e o Cauê sumiram. Sumiram. Então, o Giovani realmente desapareceu, né? Quer dizer, não apareceu, nem... cara. Mas em compensação, voltou a entrar o João Paulo, não... Não, nosso banco de reserva, tem dois laterais esquerdos, cara. Pra quê? Me explica pra quê. Zé Ricardo voltou a entrar. E sendo que se você somar os dois laterais esquerdos reserva, não dá meio. Quando você falou Isaac, até cliquei no xizinho sem querer aqui. Mas olha só, o Isaac, pelo que ele entrou pro Flamengo, não precisa entrar mais não, viu? Foi um erro de avaliação danado. Nossa senhora, fraquíssimo. Esses caras não dá pra devolver logo, não? Isaac, Crigo. Mas o time tem que querer, né? Fazer costeiro alguém pra querer essa bomba aqui. Agora que eu arrumei, não quero de volta. A gente não conseguiu devolver o Léo Passo até hoje. Você acha que isso aí que chegaram agora vai ser fácil devolver? Mas a besta enjolada é outro nível, né? Mais abaixo. Foi o que eu falei no resumo, cara. O América ainda tem um posicionamento muito bonzinho. É certo nas atitudes, mas é cruel, cara. O futebol é cruel. O futebol não é tão bonito igual o América acha que é, não, cara. Você tem que tomar certas decisões ali que... né? Decisões de futebol, vamos dizer assim. Que o América não as faz. Quem tinha que jogar, pelo menos, pra gente ver o cara jogando, é o tal do Luiz, sei lá o que, que veio na cola do Bruno Nazário, hein? Que esse a gente nem viu jogar, pô. Luiz Eduardo, Luiz Fernando. Mas esse a gente nem viu jogar. Esse é a cara de que veio de empresário que... ah, traz tal cara e leva esse aqui também de brinde, senão você não vai levar o primeiro. Igual a gente já teve uns caras assim também. Brinde, você lembra quando a gente contratou o atacante, o tal do Romário, que veio do Macaé, sei lá... O próprio Bruno Nazário, quando veio aqui também, ficou 6 meses e apareceu misteriosamente na Alemanha. Então, acho que isso é mais jogadinha de empresário do que necessariamente o América contratou pensando que fosse dar alguma coisa. Tem o tal do Ian Sassi também, né, que entrou 2 jogos, fez até mais ou menos ali, machucou. Acho que já está disponível aí de novo também, né? Podia também experimentar alguma coisa diferente, né? Porque é difícil, né? A questão é só essa, né? O pessoal que tem entrada, a gente já sabe que não dá pra esperar nada, né? E assim, é possível que alguém espere algo diferente do Rodolfo, do que ele tem entregado, né? Pra esse final de ano, eu tenho 3 desejos no futebol. O primeiro é pintar meu cabelo de amarelo. O segundo é o América ficar na Série A. E o terceiro é a lista de suspensa, cara. Eu espero que ela seja extensa. Espero que ela conste. Posso fazer mais 2 desejos? Ou... Claro! Claro, meu bebê. O Atlético perdeu o Brasileiro e o Atlético perder a Copa do Brasil. Ah, sim. Essa cachorrada de merda aí tem que se fuder sempre. Sempre, sempre, sempre. Isso não é um desejo pra esse ano, meu. É um desejo de todos os meus anos. É porque esse ano tá mais perigoso, né? esse ano eles estão bem na portinha. Bem, vamos pra... Isso aqui que é engraçado. Só rapidinho. Tô vendo aqui o Luke BM tá perguntando, e o colombiano? A gente nem fala mais do cara também. A última vez foi visto na semana passada naquele brinquedo do parque Guanabara. Guanabara, aquele que você desce numa torre de repente. Assim. Talvez ele pode ter machucado ali também. Ou a coluna, né, que vai muito rápido o brinquedo. Ou teve um ataque cardíaco, ele ficou muito assustado, mas a última vez que foi visto foi por ali. Brincadeira, viu? Mas, bem, vamos pro Baile com a Latina? Bora! Vamos começar pelo jogo contra o Inter, até porque o jogo contra o Bahia a gente esqueceu de colocar para votação pública, né? Então vai ser só essa votação que a gente tem aqui. E começando pelo Colatina, né? Tem três opções que a gente colocou. O Rodolfo ganhou com certa folga, com 50,8% dos votos, seguido pelo Cavicchioli, com 31,1%. Depois vem o Wagner Mancini, com 9,8%. E o Juninho com 8,2. Thales, quem para você foi o Colatina da partida contra o Inter? Cara, muita vontade de votar no Cavicchioli, muita mesmo. Mas eu vou de Rodolfo. Eu vou de Rodolfo. Adolfo? Rodolfo, com menção honrosa para Diego Ferreira, tá? E também vou dar o crédito que o Cavicchioli merece. Foi um lance. Esse ele realmente falhou. Naquele outro jogo lá, ele foi sanduichado por 4 jogadores. O outro, eu acho que ele falou, não. No Inter ele falhou. Mas, Rodolfo, foi a tragédia do. O Colatina do jogo. Lucas? Eu vou votar no Cavicchioli. Respeito a opinião do doutor Adolfo, mas eu acho que mesmo naquele foi, usando a expressão do Adolfo, foi um sanduichado por um dos 4 jogadores ali. Eu acho que a área do goleiro. E não vou dizer que foi uma falha clamorosa contra o Juventude, mas foram 2 jogos, assim, 3. 2 jogos seguidos, assim, que ele teve problemas na saída de bola. Então, não vou dizer que isso é preocupante. Eu acho que ele nos ajuda muito mais do que essas falhas ou imperfeições, mas dado o contexto, eu vou votar no Cavicchioli. E até porque, Lucas, o reserva dele atualmente é o Ayrton, tá? Não, o Jori tem ido, não? Não, os últimos dois jogos. Tem, mas nos últimos 2 jogos o Ayrton que era o reserva. O Jori, quando entrou bem, né? Não pode nem conectar, não, mas de fato. Mas eu não acho que nem de longe estaria na minha pauta trocar de goleiro uma hora dessa, até porque, igual eu falei, ele tem salvado a gente, inclusive contra o próprio Juventude ele salvou a gente, contra o Bahia ontem ele fez defesas de novo importantes, então não é esse o ponto não, mas eu acho que vou votar no Cavicchioli porque foi uma falha meio feia. Eu ainda voto no Rodolfo também, apesar de que o Cavicchioli falhou, principalmente contra o Inter. Dá vontade de votar no Mancini, até pelo pós, né? O que aconteceu no jogo. Mas eu acho que o Rodolfo ainda assim foi o pior dos que entraram em campo. Infelizmente não dá mesmo. E ele ficou tão triste de ter sido mais votado na nossa enquete que ele postou depois uma foto motivacional lá com um copinho do McDonald's, né? Então é triste. Mas vai para o abraço do Alisson, né, Fernandes, o Rodolfo, que é aquela história, já ganhou tanto Colatina também, que se o Alisson for abraçar ele, vai ficar uns 3 anos ali grudado, né? Mas vamos para a bala, né? E não vai conseguir abraçar, né? Porque a dimensão está só aumentando. Abraça, mas não encontro as mãos atrás, né? Mas bem, bala foi um pouco difícil, né? Para essa partida, e o Ademir até por isso ganhou com bastante folga, né? Ele ficou com 65,4% dos votos, seguido de ninguém, com 19,2%, depois o Bauerman com 9,6% e o Valoura com 5,8%. Então, Lucas, quem para você foi o bala da partida contra o Inter? Eu voto no Ademir porque fez o gol, eu acho que uma coisa que o nosso time tem precisado pra caramba ultimamente é de fazer gols, né? O nosso ataque não é dessa temporada, né? Já desde o ano passado, mesmo o segundo colocado, nosso ataque era ruim. Nosso ataque, ele tá entre os piores aí do Brasileirão esse ano, então ter alguém que faz um gol de vez em quando pra gente é importante. Eu sei, você está falando com conhecimento de causa, que hoje você foi o artilheiro da pelada, né? Tudo bem que no outro lado, o goleiro, o que você enfrentou, não gera grande segurança, mas méritos seus de ter. Não sei se você viu, mas pós-pelada ele pagou 2 cocas, né? Então, assim, ah! Teve o preço. Entendi. E o meu gol? Você paga a coca semana que vem, eu esqueci de cobrar lá. Acorda, Adolfo. Então vai, Thales, fala. Então, não, eu tô aqui só querendo falar que se vocês estiverem precisando de uma bola da pelada, vocês me chamam. Mas quem foi o bala para a próxima partida, Thales? Eu vou de Ademir. Adolfo? Eu vou de Ademir com uma menção honrosa, o primeiro tempo do Valouro. Aliás, o primeiro tempo foi muito equilibrado, muito bom. Acho que foi um jogo... Mas só o primeiro tempo do Valouro, tá? Mas a volta é no Ademir. É, eu também vou de Ademir. E assim, só queria colocar um comentário aqui, ó. Que a Messiana está chamando, convidando a gente para uma festa na casa dela. Não sei exatamente quando, ela não falou, né? Mas estamos convidados para esse free buffet. Acho que ela vai ter prejuízo, demorou, né? Se ela está vendo a gente com as nossas formas, com os nossos shapes atuais, né? É quase convidar o Rodolfo para uma festa na sua casa, não é exatamente uma boa ideia, né? Mas aceitamos o convite, ficamos felizes, só mandar mais informações, conversa com o Jairo, ele leva até o copo para a festa. E, bem, infelizmente, o nosso estagiário estava um pouco alcoolizado depois do jogo de ontem, então a gente acabou não fazendo a enquete. Pois é, cara. Bi, de coração, hoje que eu fui ver, que a gente até discutiu quem seria o Bala e Colatina. Mas então, Thales, vamos começar aí. Quem para você foi o Colatina da partida de ontem? Cara, quem me fez mais raiva ontem foi o Fabrício Daniel. Mas do Fabrício Daniel, eu espero alguma coisa. Então, meu voto para Colatina vai para Bruno Nazário, que é uma... talvez a maior decepção desse meu 2021 no América. Bruno Nazário. Para você, Adolfo. Sem dúvida alguma, Bruno Nazário. Lucas? Eu vou de Nazário também. Então vamos ter uma unanimidade. O Nazário realmente ontem foi... E olha que ontem tem muita gente ruim. O Cal foi péssimo. O Juninho não foi tão Azevedo. Bem. Algumas... Azevedo, cara. Água. Juninho... Assim, mas o Nazário conseguiu, viu? Ele se superou. Ele conseguiu Rodolfo. Até o Rodolfo conseguiu ter 60%. Quase que o Adolfo ganhou Adolfo também. Não, quase que o Adolfo ganhou também. Tudo bem, que a minha senhora não me convidou para a festa. Eu me coloco no meu lugar de reserva aqui. Mas, pô, Colatina não, pô. É injusto. O Rodolfo sempre entra, o Adolfo, né, quando entra, ele tem uma participação importante, ele substitui a altura do titular, né, ele traz algo positivo, né, ao contrário do Gordolfo, né, mas o Nazário realmente não teve condições ontem. Esse, um jogador que veio com a hype alta, uma expectativa muito, muito grande, né, pelo que ele, por ser um 10 que faltava... Ô, Jário, espero que você veja esse nosso programa aí nas suas férias e aprenda aí, que olha que apresentador, Hype. Eu não sei que porra é essa não, mas eu gostei do nome. Legal pra caralho essa porra. Hype. E, bem, eu adoro. Inclusive, Jário, rapidão, só porque se o Jário estiver vendo esse programa, eu queria que ele cortasse isso aqui pro próximo quadro, que a vinhetinha pergunta idiota do ouvinte. Pronto. Aí corta esse tempo, faz a vinhetinha para a próxima participação do Adolfo Parenzi. Aí, o Adolfo pode mandar a pergunta ainda em vídeo, assim, né? Ele fala. A gente coloca, até é fácil. E... A de aí, hoje, Adolfo, você a falou, de hoje é: Jairo está assistindo o programa? Nossa, tô convidado também, ó. Opa, beleza, meu senhor. Tamo lá. Uma festa de 3 dias ainda, hein? Vai ser. Nossa senhora, ela vai ter que se arrepender de ter chamado o Thales. Como um reserva, eu vou só num dia. Mas o consórcio é pra celebrar a nossa permanência na Série A, né? E, Adolfo, emenda aí pra você quem foi o bala da partida de ontem. Olha, Bauerman jogou muito bem, acho que, né? Mas eu vou votar no Ademir também, porque ele está sendo o cara que faz alguma coisa produtiva. Mas o Bauerman está muito bem. Thales já brilhantemente já colocou isso no início da que ele vem fazendo partidas boas. Ele jogou muito bem ontem também. Tá? O próprio Cavicchioli fez 2 defesas muito importantes ontem. O Ale eu achei que foi bem ontem, mas eu vou votar no Ademir. Lucas? Eu vou de Bauerman. Eu acho que a nossa solidez defensiva, quando acontece, né? Contra o Inter, a gente tomou 3 gols. Mas eu acho que acontece muito em função do Bauerman, que tem estado muito bem, muito seguro. Itales. Eu vou de Bauman também. É, eu vou com o Bauer, porque ontem eu achei ele bastante seguro. E olha que marcar o Gilberto, né, que é o centroavante, um dos artilheiros do campeonato, não é exatamente muito fácil. E na bola parada ali, que eu não, o Bahia tinha um zagueiro com 1,94 m ali, que dava para ver. Ele era bem maior do que o Ricardo Silva, por exemplo. Então marcar ali não tava fácil, né? E, querendo ou não. Não, não foi ele que teve tanto perigo, né? Então. Felipe, deixa só eu pegando um gancho aí no seu comentário sobre o Gilberto. É engraçado que assim, a gente jogou contra o Ricardo Bueno e contra o Gilberto, que são dois centroavantes que que a grande parte da torcida queria no América. E eles não conseguiram fazer gol no América, não, né, Ney? Ah, o Gilberto teve mais próximo de fazer, né? Teve uma defesa do Cavicchioli. Importante ali, né? Por sorte a bola foi mais ou menos em cima dele, mas ele estava bem posicionado, né? Foi boa a defesa, né? Então, vai destaque, né? Já o Ricardo Bueno nem jogou, nem tem muita chance, né? Mas então temos o Bala também, foi o Eduardo Bauerman, para ganhar um abraço do Thales, né? É, tão logo que seja possível, já está nos Estados, uma hora o Thales consegue esse abraço que ele já está querendo dar há tanto tempo no Bauerman, né? Desde o ano passado. Então, para isso está feito. Lucas, temos esportes especializados hoje? Temos. Ah, então. Esportes especializados com Lucas. Ai, que saudade da minha vinheta. Bom, para começar aqui, a gente já tinha adiantado na semana passada que o América não tinha chance de avançar no Brasileirão Sub-20, mas a gente terminou com vitória. Por 3-2 contra o Sport. E a gente finalizou o campeonato na 12ª colocação. Se o time titular também, o profissional, resolver ficar em 12º, não acho ruim, não. Mas no caso deles, não serviu, porque precisava ter ficado pelo menos em oitavo para passar para a próxima fase. Terminamos com 27 pontos. O oitavo lugar foi o Vasco com 31. Então, se não fosse essa sequência tenebrosa de 4, 5 jogos aí sem vencer, a gente teria avançado, né? Sirva de lição aí para os meninos do sub-20. No feminino, as meninas empataram ontem com o Ipatinga em casa por 1-1. No Campeonato Mineiro Feminino, que são 6 times, o América está nesse momento na segunda colocação. Então a gente enfrenta no próximo sábado, dia 23, o Cruzeiro no SESC Venda Nova. Então, partida aí importante, né? A gente já teve um jogo contra o Atlético, empatou de 1-1. Agora vamos jogar contra o Cruzeiro, então o time talvez de maior, o segundo maior investimento do campeonato. Então, um desafio aí para as espartanas, né? No Mineiro Sub-20, ficou longo ainda, mas já vai ser lá no domingo que vem. Não tem ainda o horário do jogo, mas no dia 24 vai ser o primeiro jogo da final contra o Cruzeiro pelo Mineiro Sub-20. Então, desculpa, tem um horário sim, às 3h30. Então, às 3h30 o primeiro jogo, e o segundo jogo da final vai ser no dia 30, no outro sábado. Então, torcer é importante para essa molecada do Sub-20 aí, já vim desde a base, acostumado a bater no Cruzeiro e também a conquistar títulos, né? E no Sub-17. Ô, Lucas, Oi. até um detalhe aí que depois eu queria que você no próximo programa você trouxesse pra gente essa questão da base, cara, que é bem discutido em grupos de WhatsApp, que a gente não tem uma base vencedora, cara. Eu não me lembro, o último título do América de base que eu me lembro era o Milagres, o técnico ainda, cara. Foi A a gente chegou. geração do Rubens. O último título que eu me lembro foi esse aí, cara. Eu vou fazer esse levantamento depois. Se eu não me engano, a gente ganhou o Por Mineiro favor. depois. Mas eu vou fazer esse levantamento, sim, interessante a gente analisar isso, né? Mas a gente conquista mais títulos que eu costumo ver, assim, nas divisões inferiores. Então, sub-14, os meninos que treinam no Topázio, geralmente conquistam mais títulos. Mas eu vou fazer esse levantamento do sub-20, do sub-17, que daí já são categorias mais procuradas, né? Já tem atletas que mudam de estado para jogar e tudo. Vou fazer esse levantamento para semana que vem. E no sub-17, a gente venceu o Santa Ritense ontem por 2-0. Estamos nesse momento na terceira colocação. A gente começou meio capengando no campeonato ali, mas a gente está na terceira colocação nesse momento, em nove jogos disputados, estamos com 20 pontos. O Cruzeiro está com 21, com 22, o Atlético com 21, a América com 20. E a gente agora estamos para avaliar o que seria a próxima etapa, né? A gente já finalizou, são 10 clubes, então são 9 rodadas. A gente finalizou esses 9 jogos ontem contra o Santa Ritense por 2-0. E, assim, como no vôlei o Campeonato Mineiro acabou, a gente tem que aguardar agora a Liga, né, a Superliga de Vôlei. Futsal a gente ainda está sem calendário, é uma modalidade que para as competições que o América disputa é mais complicado mesmo, a não ser que o América conseguisse classificar para a Liga Nacional, que eu acho que daí talvez seja um sonho que demandaria mais investimento. Mas enfim, a gente tá sem calendário ainda. Futebol americano, a gente adiantou na semana passada, né, a seletiva do staff, então são os treinadores, coordenadores, América Locomotiva tem essa tradição de formar esses profissionais, né, pessoas que queiram trabalhar. E agora está aberta também a seletiva de atletas. Então, no dia, já está no Instagram da América Locomotiva, está aberto lá. Não precisa de ter o material, eles divulgam, é só assim, se você for menor de idade, precisa de autorização dos pais. Se for maior de idade, só você se inscrever, usar um tênis adequado lá, porque o treinamento geralmente é na grama, levar uma garrafinha d'água, uma roupa mais adequada para fazer atividade física. Não precisa daqueles materiais todos, né, aquela capacete, esse tipo de coisa, não é necessário. A seletiva vai ser no dia 23 de outubro, então já no sábado que vem. Então, quem quiser se interessar, eu já participei dessa seletiva uma vez, eu gosto do esporte, então eu quis lá entender como é que funciona. Para quem não precisa ser um profissional, faz mais testes físicos e tal, foi legal a experiência. Então, quem quiser participar, só fazer inscrição, tá no formulário lá no próprio Instagram do América Locomotiva. E também, uma novidade nos esportes especializados, que o Thales adorou quando eu trouxe aqui. O América Locomotiva está... Que o time, na verdade, já é um time tanto de futebol americano masculino e também tem o flag football, que é uma modalidade de futebol americano mais... Que é feminino, que tem menos contato. É como se fosse um pega-bandeira, vamos colocar assim. Para de aqueles... Brincadeira, né? Porque é pro feminino. É que ao invés de dar uma porrada no cara, só precisa... Você tem que arrancar a bandeira que fica... Exato. E já resolve. É porque tinha brincadeira, chamava pega a bandeira, mas não lembro. Adolfo, pra gente que é mais velha, a brincadeira chamava rouba bandeira, tá? Rouba bandeira. Essa geração mais nova, 7-1, chama agora de pega a bandeira. O flag football. Mas aí é a modalidade do América Locomotiva feminina, é o flag football, e o masculino é o próprio futebol americano. E vão ter mais duas modalidades do América Locomotiva, que é o baseball e o softball. Então, o América também já tem o torneio de cheerleader, né? E a gente... Não, quando a gente tiver informações aqui, eles só divulgaram que a gente vai ter essa modalidade, estão se organizando, e assim que tiverem os testes e tudo, a gente comunica aqui para vocês também para falar quando que vai ser as seletivas. Confesso que para esse de beisebol eu tô animado, eu vou querer participar, mesmo não tendo nenhuma aptidão ao esporte, nunca rebati uma bolinha de profissionalmente, aquela taco e tudo, mas eu vou querer participar, que eu gosto muito de beisebol, e a gente vai divulgando assim que a gente tiver mais informações também. Como que vai funcionar e divulgar os resultados, que a gente gosta bastante do esporte aqui também. A gente, que eu digo assim, eu e Felipe pelo menos, o Thales eu sei que não se importa tanto, mas a gente divulga mesmo assim. Mas independente de gosto pessoal, eu acho muito bacana, cara, a iniciativa desses caras do América Locomotivo. Colocar mais esportes e levar o nome do América, sacou? Muito legal. São esportes que a molecada gosta, né, cara? Eu fui comprar um boné esses dias da New Era, né? Acho que é o nome da marca lá, no Boulevard. Aí o cara me mostrando os bonés lá, os times. porrada de time de beisebol, cara. Eu nem sabia que existia essa porra. Pra mim, time de beisebol, só que é do New York lá, que tinha o N e o Y. Foi uma porrada lá. Foi uma que legal, cara. É. Então, quando a gente tiver mais novidades, a gente comunica aqui, mas esse de beisebol eu vou querer participar, que eu acho legal. Bem, mais algum destaque de você sobre... A imagem que o Thales colocou aí, vai comentar, Thales? Ah, cara, eu e o menino Brunão, ontem eu entreguei a camisa pra ele, bicho. É, Brunão foi o ganhador, né, da nossa rifa, deu a sorte aí de ser presenteado com essa camisa aí, com autógrafo do nosso elenco do ano passado, uma camisa muito legal. O Brunão reclamou que é tamanho M, ele tá usando 3G, mas aí a gente não pode fazer nada, né, coitado? Fica pro filho dele, beleza? É isso. E, bem, nossa próxima partida agora é sábado que vem, às 9 horas da noite, né? Pelo menos é na Vila Belmiro, então o estádio que vai estar vazio não vai ser o nosso dessa vez. E o que vocês esperam desse confronto contra o Santos? Mas depende de quem vai ser nosso técnico, né? Eu também espero uma vitória. Se for um técnico retranqueiro que a gente contratar, vai ser um jogo feio, né? Porque o técnico deles já é um retranqueiro, e a gente com um retranqueiro vai ser um jogo horroroso. Vitória, vamos torcer. Eu acho que não vai ser um jogo tão complicado quanto foram os dois últimos, Inter e Bahia. Eu acho que talvez a gente tenha mais chance até de vencer mesmo lá. Acho que o Santos deve abrir, né? E eu acho que a gente tem chance de sair de lá com a vitória, cara. Eu acho que a gente ganhou do Santos aqui, né? Inclusive um gol no final do Carlos Alberto, se não me engano, né? Que eu acho que... Foi. Eu acho que de todos os atacantes, sei lá, 9 atacantes que a gente tem, talvez 7 errariam. E o Carlos Alberto acertou e não tem tanta oportunidade assim, né? Enfim. Não, vocês viram que no gol do Ademir contra o Inter, quase que o Felipe Azevedo não usava calha, né? Pois é. Quase, porque se ele chutasse, ia pra fora. É aquele detalhe que eu falo, do motivo pelo qual o Ribamar é bem melhor do que o Rodolfo. Porque o Ademir, o que ele fez foi chutar no gol. A bola não foi tão difícil, não foi tão longe acima do goleiro, mas o goleiro não conseguiu fazer defesa, ele entrou. Se é igual o Rodolfo, chuta todas pra fora, também não faz muita diferença, né? Se acertar o gol, uma hora acontece aquilo, né? Eu acho que é um jogo que, seguindo a lógica de ganhar em casa e buscar pontinhos fora, eu não veria com maus olhos um empate contra o Santos, apesar de que a vitória com certeza é sempre o melhor resultado, né? Lembrando que nossa sequência é bem difícil agora, né? É Santos, Fortaleza e Cachorrada, não é isso? Então, até para conseguir os 9 pontos que eu espero desses 3 jogos, né? Acho que a gente deve ganhar lá do Santos um 3-1 com certa tranquilidade ali para aumentar a moral com o novo treinador, né? Mas eu de coração, eu não vejo, não vejo uma sequência boa em Série A, não, cara. É só pedreira, bicho. Só pedreira. Talvez você tenha um desafogo ali no Chapecoense e tal, mas o resto, bicho, é só pedreira, cara. Inclusive, o que seriam nossos desafogos no primeiro turno, a gente não aproveitou nenhum, né? Porque a gente empatou com o Cuiabá, empatou com o Juventude, empatou com o Chapecoense e perdeu pro Sport. Então, pra gente não tem muito dos desafogos, não. É até melhor não desafogar, né? A gente, quanto os grandes a gente vai bem, quanto os pequenos a gente entrega, então é melhor a vantagem é essa mesmo, a gente joga bem contra os times melhor posicionados na tabela aí. Melhores eu não vou chamar, não, né? Mas melhor posicionados na tabela. Bem, mais algum destaque? Vocês querem falar aí hoje? Temos só agradecer o Adolfo mais uma vez. Ah, é? É o quinto decadente, né? É, agradecer o Adolfo, agradecer você por apresentar o programa de forma tão bacana, e é isso, cara. Bom que não. Então, estou tentando cumprir a minha função, né, de âncora reserva também, né? Então, o nosso banco se mostrou melhor do que o Banco do América, né? A gente não deixa a peteca cair. Mas então foi. Temos um programa hoje. Devo fazer um Decabits quando oficializar o treinador, né? Falando um pouquinho das perspectivas, né, que podemos ter a respeito disso. Se for o Barroca, a gente já fala sobre ele. Se for outro, a gente comenta também. E no que for possível, a gente vai voltando à atividade também do Decabits com mais frequência. Ok? Um Um abraço a todos aí e até o próximo domingo, onde a gente vai falar sobre a vitória contra o Santos. Beleza, gente. Boa. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Grande abraço. Valeu. Aí.